tanta ausência da minha santa terra, tão presente nos olhares dos meus outros. Leve poeira na hora da partida, lama tão fria quando afunda na saudade. Sou filho do vento, perdido no espaço, no canto dos outros, meu canto refaço. Raízes são sonhos de infância, naufrágios no mar de lembranças. São ondas de prata sem praia, somente beirando desejos. Tanta beleza nesses meus cantos alheios, são os mapas que se rasgam e revelam, velhos saberes de novo concebidos, pingando puros da matriz do tempo primo, sorrindo silêncios de lágrimas doces. Me entrego nos braços da única mátria, agora enraizada na alma, mãe terra de todos os cantos, ardendo de branca firmeza, redonda no agora enraizada na alma, mãe terra de todos os cantos, ardendo de branca firmeza, redonda no meio do medo.